Começa agora, programa do Carlos Pitti. Ah, hey, via Brasil! Alô, meu povo, alô, moçada, tô chegando aqui para mais um programa Carlos Pitti na rede. São dezenas e dezenas de rádio a partir de agora, que na próxima hora, vambora, vou comigo, né? Em clima de ho, ho, ho, Natal por aí, Feliz Natal. Feliz Ano Novo é o que a gente deseja a você. E agradece, claro, por mais um ano que a gente esteve junto, tá bom? Esteve curtindo aqui na sua rádio, participando toda semana com o nosso programa Carlos Pitti. Nós estamos chegando aí, próximas às 400 semanas no ar, né? Que legal, hein? São 400 programas desde lá do comecinho. E a você que nos acompanha, muito obrigado. Muito legal. Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Tudo de bom, que tudo aconteça no Ano Novo que está chegando aí, tá bom? E aí, gostou? Ó, fica ligadinho, porque na próxima hora tem a Miroca trazendo as novidades, né? Vai conversar comigo já já do mundo artístico, falando tudo, tudo, quase tudo. Tem a Carla Ribeiro com Carlos Pitti. Canta pra mim, você pede, eu canto aqui no programa Carlos Pitti, tá bom? Em clima de Natal? Em clima de Natal. Ah, daqui a pouquinho eu vou falar da promoção. É, se quer ganhar um chapéu do Carlos Pitti, camiseta do Carlos Pitti, um, dois, três, um box com três CDs do Carlos Pitti, pendrive, postal, banner, tudo isso. Daqui a pouquinho eu vou falar da promoção aqui da nova música A Saudade Aperta, que você já está escutando, lógico, aqui no programa e também aqui na sua rádio, tá bom? Ó, vamos trazer o nosso tema de Natal, Carlos Pitti, começando assim, ó. Carlos Pitti e amigos, Natal de amigo, Natal de irmão, Feliz Natal, meu povo! Amigo, mais um ano se acabou. Foram tantas coisas que juntos passamos. Entre lutas e batalhas estivemos. Dias e noites de muitos sonhos nós vivemos. E chegamos até aqui, nesse momento especial. Amigo, eu quero te agradecer. Para mim, o perdão é uma magia. Entre risos e apertos de mão, foram vigas pelo bem do coração. E chegamos até aqui, abraçados. Mais um ano que foi com alegria. Em ano novo, vida nova, novos dias. Vamos juntos celebrar mais um Natal de amigo, mais um Natal de irmão. Eu desejo pra você e desejas pra mim. Um Natal de muita fé e alegria sem fim. Também desejo pra você, meu amigo, meu irmão. Ano novo de esperança e paz. Você, o que deseja pra mim? Um Natal de muita fé e alegria sem fim. Também desejo pra você. Paz no seu coração, ano novo de esperança e paz.

esse mundo ainda tem jeito, apesar do que o homem tem feito, se a vida sobreviverá. Que acredita ou tem esperança, que faz tudo pra mundo melhor. Depende de nós, que faz tudo pra mundo melhor. Quem já foi ou ainda é criança, que acredita ou tem esperança, que faz tudo pra mundo melhor. Taeme e Thiago, depende de nós. Depende de nós, sim. De mim, de você, de cada ser humano, de cada vida, de cada coração, de cada sonho, de cada cidadão, de cada criança que nasce, cresce, né? E assim segue a vida. Ó, Natal é assim, é tempo de paz, é tempo de harmonia, é de corações unidos, sem discrição, sem cores, sem diferenciar sexo, né? Idade, cor, raça, religião. É tempo de luz e seguir a estrela que brilha do menino Jesus, aquele que nasceu, aquele que morreu por nós. E claro, acreditando tudo, sempre entregando na mão de Deus para que a gente possa alcançar os nossos objetivos, os nossos ideais, dias melhores em nossa casa, em nosso trabalho, uma saúde legal, bacana, para lutar sempre. O resto depende de nós. Então, é o que a gente deseja, que o Natal seja um tempo de reflexão para você. Para você esquecer o que passou, porém, né, é acertar o que errou e buscar novos dias com os seus erros, aprendendo sempre e fazendo o melhor, não é? Vamos lá, que 2014 venha com tudo. E é o que a gente deseja, um Natal maravilhoso pra você. E nesse clima de Natal, a gente tá aqui, ó, com o programa Carlos Fit. Um forte abraço a você, tudo de bom. A todas as áreas da nossa rede, muito obrigado. A família, programa Carlos Fit. Um feliz Natal pra todo mundo. Obrigado pela amizade, pela parceria. Tamo junto, meu povo. Vamos que vamos? Então vamos lá. Deixa eu falar aqui, ó. Ah, eu esqueci da semana passada de falar da minha agenda de shows, né? Onde o Carlos Pitt esteve. E eu estive em vários lugares fazendo show. Pera aí que eu conto pra você. Eu quero, inclusive, agradecer aqui e mandar abraços legais, né? É, rapaz. É, bacana. Tudo de bom pra vocês e a pessoa que me acompanha, meu trabalho, confere a minha carreira aí, muito bom. Eu estive em Alphaville, em Barueri, alô, Barueri, São Paulo, um forte abraço pessoal de Diadema também. Eu estive em São Paulo, capital, estive em Igaratá. E esse final de semana tem mais, hein? Carlos Pitt rodando, rodando, é, muitos shows, graças a Deus. Pode ver que a voz aí tá cansadona, né? Mas vamos lá, trabalhando muito, graças a Deus. Um abraço ao pessoal aqui de... esse final de semana eu vou estar em São Paulo. Eu vou estar em São Caetano do Sul também, né? São Paulo, São Caetano do Sul e São Paulo também, né? Um forte abraço a todo mundo que acompanha os meus shows. E a minha agenda toda está lá no carlospitt.blogspot.com, no Twitter, no Instagram, né? No Facebook, a todo mundo que acompanha. Muito obrigado! Programa Carlos Pitt. Aqui tem música sertaneja. A saudade aperta. A saudade aperta. O que é que eu vou fazer? Sem você por perto não dá pra viver. Eu saio pela rua e de saudade sua eu levo pra esquecer. Agora você já sabe qual é a nova música do Carlos Pitt. E tá mais fácil ainda você ganhar um kit completão. Tem chapéu, camiseta, pôster, postal e um box com 3 CDs da carreira e mais um pendrive completo com todas as músicas do Carlos Pitt. Ah, e são todas as músicas mesmo, hein? Com músicas que o Carlos Pitt já lançou e ainda com músicas que o Carlos Pitt compôs e vários artistas já gravaram. São mais de 100 músicas para você ouvir. Para concorrer é muito fácil. Acesse nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram e compartilhe o banner ou o vídeo da música nova do Carlos Pitt, A Saudade Aperta. E boa sorte! Participe! O sorteio é dia 15 de janeiro. Presente do Carlos Pitt, você só ganha aqui! De madrugada a cidade para, o coração se cala e a saudade aumenta. Programa do Carlos Pitt. Os melhores artistas estão aqui. Estão aqui. Alô, galera, nós somos a dupla William Renan. Alô, ouvintes, aqui quem fala é a galera do Rasta Pé. Alô, galera, aqui é a Janaína. Alô, moçada, aqui é o Maurício. E aqui é o Marcelo. Alô, moçada, eu sou o Léo. Eu sou o Júnior. Um grande abraço a todos do Brasil e de Portugal que estão ligados aqui no programa do Carlos Pitt. Programa do Carlos Pitt. Transmissão em rede para o Brasil e Portugal. Programa Carlos Pitt no ar e agora chegando por aqui no programa Carlos Pitt. Carlos Pitt, canta pra mim. Canto. Quem canta seus males espanta, Carla. Isso aí. É isso aí. Tudo beleza? Já comprou o presente de Natal? Todos comprados, inclusive o seu. Ó, aqui, ó. É sério? É sério? Acho que você vai gostar, hein? Pagou ou não? Paguei. Então vamos que vamos. Atendendo o pedido, né, Carlinha? Isso aí. Quem tá pedindo? Vamos lá. Hoje é a Zane Ribeiro. É prima, hein? É parente sua? Ah, deve ser, né? Ó, a Carla Ribeiro com a Zane Ribeiro. Ribeiro é o que tem, é o que mais tem nesse Brasil. Ô, Brasilzão. Ô, Zane, tudo bem, Zane? Lindona, como é que você tá? Beijo pra você. Obrigado por estar participando aqui do quadro, né? Mandando o seu pedido. O que será que ela quer ouvir? A clássica? A mais pedida, do topo da lista. Olha que bonito. Água de rio. Bom pedido. Tem que fazer um videoclipe dessa música aí, tá merecendo, né? Com certeza, todo mundo gosta. É verdade. Obrigado, Zane Ribeiro. Participe sempre aqui. Um Feliz Natal, né, pra ela, pra toda a família também. Isso aí, beijão, Zane. E continue sempre participando. Vamos tocar, então? Bora, Água de Rio, Carlos Pitt, canta pra mim. Só se for agora. Programa Carlos Pitt. Foi Deus quem te mandou. Ele é tu onde nasce o sol. É água corrente, chega assim tão envolvente. Fico sem ar. Foi Deus quem te mandou. Feita como a natureza. É meu frio, meu calor, semente do meu amor, que espalha na veia, amor que incendeia, que me incendeia. Eu vivo você. Perfeita como a natureza. É meu frio, meu calor, semente do meu amor, que espalha na veia, amor que incendeia, que me incendeia. Eu quero você.

céus, anunciando a chegada de Deus, de Jesus Salvador, de Jesus Salvador. Deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal que tá comigo, tá ligado? Eu quero mandar um abraço bem legal, bacana, especial pra família Contracts de São Paulo, né? Alô, família Contracts! Um forte abraço a Ellen, a Alessandra, a Camila, enfim, toda a família Contratos. Obrigado pela amizade, pelo carinho, pela parceria também comigo, né? Beijo, meninas, e a todos vocês. Tudo de bom, Feliz Natal, Feliz 2014. Abraços ao Luciano Scalambrino. Ele é promotor de eventos, juntamente com meu grande amigo Lázaro Inácio. São Paulo, moçada de São Paulo. É, são promotores de eventos, de eventos sertanejos. Tamo junto, hein? É, valeu. Um abraço ao Edson Mendes de Jesus, em Ibicuí, na Bahia. Tá com a gente ligado aqui, né, Edson? Valeu, garoto. Achei, menino. Pessoal de São José dos Campos, a Terezinha Claudiano Alves. Beijos, Terezinha. É. O beijo pra Beth Borges de Sacramento. Eu não sei onde fica Sacramento, só que é no Rio Grande do Sul. Eu não sei, ela não falou o estado aqui, mas beijo pra você, viu, Beth Borges? A Venise Frenske, de Cunhapurã. Beijo pra vocês aí de Cunhapurã. Beijos, Venise. A Anne Kelly Andrade, de Iguatu, lá no Ceará. Ela diz, Carlos Pitt, manda um, dois, três, um monte de beijo pra mim. Então, aí, ó. Pegou, Ana? O Anne Kelly Andrade. Anne Kelly Andrade. Agora eu falei certinho, né? Tá sempre ligadinha há tempos que ela acompanha o programa, então aí um montão de beijo pra você e pra todo mundo aí do Ceará. A Franci Mierótica, de Pato Branco, lá do Paraná. Alô, Pato Branco, daí. Beijo pra vocês aí, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Feliz Natal pra você e pra todo mundo curtindo, ouvindo o programa Carlos Pitt. Então vamos lá, Natal das Crianças. Alô, criançada! Roberta Miranda cantando Natal das Crianças aqui no programa, um especial de Natal pra você, pra toda a nossa rede. Natal, Natal das crianças, Natal da noite de luz, Natal da estrela guia, Natal do menino Jesus. Natal, Natal das crianças, Natal da noite de luz,

Beleza, beleza, beleza. Nada de tristeza em clima de Natal, não é, Miroca? Isso mesmo, Carlos Pitt. Chegamos ao Natal. Menino Jesus, que brilha em todos os corações e todos os lares, viu? É isso aí. Natal é todos os dias, né, Miroca? Sim, todos os dias que a gente tem amor pra dar, perdão, é carinho. É verdade. É um momento legal da gente agradecer também, né? Também, também. Nos reunimos aqui pra... com toda a família, com os amigos, né, que nos acompanham no dia a dia, pra gente agradecer esses muito momentos gostoso, aí, não é? Muito gostoso. Então tá bom. Tava pouca comida, viu? Ah, tava pouca? Tava pouca. Não, na próxima tem que aumentar, viu? Meu Deus do céu. Isso aí não tava um jantar, gente. Tava um banquete, pelo amor de Deus. É clima de Natal? Tem alguma coisa de Natal pra gente falar, Miroca? Tem sim, tem sim. Tem o tema de Natal por um mundo melhor foi gravado nos Estados Unidos. É verdade, a minha música que eu compus em parceria, inclusive, por um mundo melhor, foi composta em 99. Isso aí. Isso mesmo. Doug Sander, então, lançou a sua música nos Estados Unidos. É, com muito sucesso. Gravou em português a música Por Um Mundo Melhor, que eu compus em parceria com ele também, e lançado nos Estados Unidos. Nós tá chique! Vamos longe! Fala como é que é Feliz Natal em inglês? Merry Christmas! Ah, não, eu ia dizer que era Happy Christmas, né? Mas é Feliz Natal também, não é? É, tá bom. É, essas coisas aí. Nós somos sertanejo. Bruto, né, Miroca? Isso aí. Falar em sertanejo, Movimento Sertanejo, que é um dos grandes sites sertanejos que está disponibilizando a sua música para download também. Ah, é? A música nova? A música nova. A Saudade Aperta? A Saudade Aperta. É, Movimento Sertanejo, que é lá do Mato Grosso do Sul. Exatamente. Um abraço, pessoal, site do sertanejo, Movimento Sertanejo. Tem a música para baixar lá, né? A Saudade Aperta. Tem o site, Miroca, para... Tem sim. É www.movimentosertanejo.com.br. E por falar em A Saudade Aperta, sabe que ela já está no top 10? É verdade, tô sabendo, mas... uma das músicas mais tocadas... Isso que ela tem uma semana só de lançamento, né? É isso aí. E sexta-feira 13, deu sorte, será? Deu sorte, com certeza. Amém. Aonde? Na Rádio Rainha das Quedas de Abelardo Luz, em Santa Catarina, que transmite o nosso programa. Ah, é verdade, toda semana, lá em Abelardo Luz, já estivemos lá. Lá tem, tem umas quedas lá, né? Por isso que se chama Rainha das Quedas, a cidade de Abelardo Luz. Já cantei, já fiz show lá. Um abraço pra quem de lá? O Júnior. Ah, sim, o Júnior, rapaz da pinta. É. Ele tem um livro também, lançou um livro. Lindo livro. Um livro cheio de mensagem de autoestima, ele que faz seu programa lá na Rainha das Quedas. Obrigado, Rainha das Quedas, aos ouvintes por pedirem, tocarem a rádio, tocar a música A Saudade Aperta no top 10. Chique, né? Chique, mas tem mais rádio que você tá no top 10. É, quem mais? Na Rádio Sertão Brasil, aqui de São Paulo, que é do José Carlos, o filho do Tinoco, meu amigo de... Não vou nem contar quantos anos. Ixi, um bom tempo. Um monte de anos. Como diria o nosso Tonique Tinoco? Que beleza! É isso mesmo. A música tá no top 10 lá, tô sabendo. Inclusive, eles agora fizeram um especial comigo de final isso, de ano lá. Eles ligaram pra Natal, nós, né? Entraram em contato com a produção aqui e pediram pra gente preparar aí um especial com você. Opa, a gente agradece. Legal, viu? Claro. Muito legal. Obrigado, pessoal da Rádio Sertão Brasil. E um Feliz Natal a todos eles lá, né? Isso mesmo. E onde mais? Olha, o site sertanejodownload.org. Sertanejodownload.org. Isso, de propriedade do Oswaldo Coutinho, também disponibilizou sua música lá e com grande sucesso. Opa, que legal. Obrigado, Oswaldo Coutinho. Valeu, garoto. Obrigado pela moral, pela força, colocando a música lá, A Saudade Aperta, também disponível pro pessoal, pras rádios, pro público baixar no sertanejodownload.org. Isso? Isso mesmo. Sabe quem mandou recado pra você essa semana, parabenizando pela música nova Saudade Aperta? Quem? O grande japanejo Piki Massaro. Opa, Piki Massaro Sayanara, como é que é? Arigato Sayanara? É, arigato você tá falando. Nós já não falamos inglês, imagina japonês, né? Sayanara tá valendo. Ah, então... Obrigado, Piki Massaro, né? O Piki Massaro, ele é grande. É, uma ser grande humano. Pessoa. Grande cantor, grande artista. Altura não tem muito. Um grande amigo. Mas não, em cima do palco ele se transforma. A 5 metros e meio. É verdade, já viajamos juntos, já esteve no programa várias e várias vezes, já falei que ele manda aqui no programa. Obrigado, Pique, pela lembrança aí. Valeu, garoto! Isso mesmo. É isso aí, Miroca. Você viu quanto assunto hoje aqui no programa e a gente tá fechando o último programa do ano, né? Porque a partir de semana que vem os especiais de final de ano, com muita música, enfim. Até janeiro a gente vai fazer programas especiais, né? Isso. Mas ano que vem nós estamos de óculos. Claro, com toda certeza. Miroca, uma mensagem para todo mundo, uma mensagem de Natal. E já aproveitando de Ano Novo também. Eu quero desejar a todos os nossos ouvintes, aos nossos parceiros nas rádios. É isso aí. Um Feliz Natal, um Ano Novo cheio de realizações. Que todos os sonhos, se não se realizarem, que a gente tenha força de ir atrás.

menino pequenino. Vai o Deus menino nos abençoar. Bate o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu Deus menino para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino alegre a cantar. Abençoe Deus menino esse nosso lar. Bate o sino pequenino. Programa do Carlos Pitti. Eu quero ver um sorriso em cada criança, em cada porta uma esperança e um coração feliz. Eu quero ver um mundo de paz e sem guerra, vivendo uma nova era, em cada abraço e aperto de mão. Eu quero ver um mundo sem maldade, com alegria e felicidade em todos os corações. Eu quero ver um mundo sem distância, para o perdão e a tolerância, por um mundo melhor. Feliz Natal e um ano novo também. Vamos olhar pro céu, agradecer a Deus e dizer amém. Feliz Natal e um ano novo também. Vamos todos nos unir, vamos juntos viver o bem. Eu quero ver um mundo de paz e sem guerra, vendo uma nova era, em cada abraço e aperto de mão. Eu quero ver um mundo sem maldade, com alegria e felicidade em todos os corações. Eu quero ver um mundo sem distância, para o perdão e a tolerância, por um mundo melhor. Feliz Natal e um ano novo também. Vamos olhar pro céu, agradecer a Deus e dizer amém. Feliz Natal e um ano novo também. Vamos todos nos unir, vamos juntos viver o bem. Por um mundo melhor, Carlos Pitti, aqui ó, na sua rádio. É, mais um tema de Natal que eu compus, gravei, essa é uma composição minha em parceria com o grande Alessander, né? Por um mundo melhor. E assim, pra fechar o programa de hoje, por um mundo melhor é o que a gente deseja, né? Paz, né? Que nosso mundo se desenvolva cada vez mais com união, com igualdade, sem preconceitos, né? Sem guerra, não é isso? Que as nossas crianças possam ter um futuro melhor, que o belo exemplo deixado pelo nosso menino Jesus, que morreu por nós, possa atingir a todos os corações, que a gente possa ter um mundo melhor a cada dia que passe, que 2014 venha com tudo, mas venha trazendo sorte, venha trazendo alegria, venha trazendo principalmente esperança, né? E para você que acredita na esperança, o que você está fazendo aí para que os novos dias possam ser melhores, hein? Então, bora lutar, bora ser feliz, com fé, com o menino Jesus no coração, com Deus na nossa frente, no comando sempre. Feliz Natal! Obrigado às meninas aqui do programa, a Carla, a Miroca. Obrigado a você de todas as rádios, de todas as equipes aí que recebem o programa Carlos Pitti, que faz da gente viver novos dias com o programa Carlos Pitti, trazendo um pouquinho assim, ó, que seja uma de alegria, mas que a gente possa fazer parte do seu dia a dia no ano novo que vem aí, né? E, ó, que o Natal seja aí, reunião com você, com sua família, seja para agradecer realmente e que você possa ser feliz todos os dias. Obrigado, família. Programa Carlos Pitti. Obrigado, rede. A todas as rádios, muito obrigado pela parceria, pelo carinho, com a música nova que está aí do Carlos Pitt, com as músicas do Carlos Pitt que vários artistas gravam e que vocês estão aí, ó, sempre dando essa moral, essa força. Muito obrigado, tá bom? Feliz Natal a todo mundo! Bora que bora! Semana que vem a gente volta com o último programa do ano, com o programa especial de fim de ano e 2014 vem com tudo. Feliz Natal, meu povo! Valeu, valeu, até semana que vem, tchau, tchau! Termina aqui mais um programa do Carlos Pitt. Fique por dentro do programa do Carlos Pitt. Acesse www.carlospitt.com, www.carlospitt.blogspot.com.